Olá, este é o Informativo Radioativo, noticiário semanal da Rádio Comunitária Aconchego. Informações e comentários sobre fatos importantes da semana, todas as terças ao meio-dia e nas quartas às 8 da manhã. Nessa edição, seguimos trazendo informações sobre a pandemia do novo coronavírus. Se liga nas manchetes. Comunicação popular na comunidade do Tururu. Comunicação periférica. Amamentação durante a pandemia. Indicação cultural. O lançamento do zine Ocupa GP Aurora, uma ocupação em quadrinhos. Enquanto o governo federal pouco faz para deter o avanço do coronavírus, as periferias se mantêm mais ativas do que nunca. Neste informativo radioativo, vamos trazer algumas experiências de como a comunicação popular, praticada por diferentes coletivos da região metropolitana do Recife, tem contribuído para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Comunicação popular na comunidade do Tururu. Conversamos com André Fidelis, do coletivo Força Tururu. Vai, André, se apresenta e fala um pouco da tua comunidade. Eu me chamo André Fidelis, tenho 36 anos, sou pedagogo e integrante do coletivo Força Tururu. Tururu é uma comunidade do bairro do Janga, que fica na cidade de Paulista, na região metropolitana do Recife. É uma cidade que fica bem escondidinha, porque é lá no fundo, né? Você entra numa avenida principal e fica lá no fundo. E ela também é cercada pela reserva de Mata Atlântica, que o pessoal chama de Reserva do Janga. E como todas as outras comunidades, né, pobres do Brasil, ela tem várias deficiências, né, com relação a transporte, saúde, educação, saneamento básico, lazer. Os espaços de lazer dentro da comunidade, eles são muito raros. Tem um campo e uma quadra e não tem mais nada. Assim, você não tem praça, você não tem incentivos do governo para que estimule o esporte, o lazer. E tem problemas como todas as outras comunidades pobres têm, né, no Brasil. O coletivo Força Tururu vem trabalhando em prol da comunidade desde 2008. André nos conta um pouco sobre as atividades que o coletivo realiza. O coletivo Força Tururu, ele nasceu em 2008 e a ideia era trabalhar, hoje, né, trabalhar comunicação popular e comunitária para o enfrentamento da violência. E aí o coletivo também trabalha incidência política, trabalhar com formação, produção de material de comunicação, vídeos, fotografias, fotoreportagem, exposições de fotografia. Também desenvolve formação para comunicadores populares, atividade de incidência, cobrando do poder público mais presença nas comunidades, rodas de diálogo, produção de documentário também. Quais as ações de comunicação popular que vocês têm desenvolvido para enfrentar a pandemia no Tururu? São várias ações de comunicação que o coletivo tem feito para a prevenção da pandemia. Fixamos faixas de alertas no intuito de conscientizar a comunidade para se proteger do corona. Colocamos um outdoor na PE15 para cobrar do poder público mais presença nas periferias. Colamos cartazes na comunidade para alertar sobre a importância do uso das máscaras. Colamos adesivos também e distribuímos adesivos da importância das pessoas se cuidarem enquanto vizinhos, enquanto moradores, enquanto pessoas que se gostam. Também estamos distribuindo um ímã de geladeira nesse mesmo intuito. Passamos já mais de 20 horas de anuncicleta rodando na comunidade com vários áudios diferentes, na perspectiva também da prevenção, do cuidado, de alertar dos perigos do coronavírus. Então, basicamente, são essas ações que a gente tem feito no campo da comunicação para prevenção, enfrentamento e conscientização da comunidade, né, de forma geral, no que diz respeito à pandemia da Covid-19. Comunicação periférica. Também trocamos algumas ideias com Iane Mendes, cineasta periférica da favela do Totó. Se apresenta aí, Iane. Eu sou Iane Mendes, cineasta periférica aqui da favela do Totó, em Recife. Hoje eu construí alguns coletivos da cidade, construo no MAP Mulheres do Audiovisual de Pernambuco, construo na Rede Tumulto, construo no Pela Vida das Nossas Mães. São alguns dos coletivos que eu estou construindo. Ela nos conta um pouco as atividades que tem desenvolvido desde a Rede Tumulto. Diante da situação do coronavírus, né, O coletivo que eu venho mais atuando nessa frente é a Rede Tumulto, né? A Rede Tumulto hoje conta com a colaboração entre 17 e 18 articuladores de diversas periferias aqui da cidade, né, que estão movendo essa frente, onde a gente trabalha a distribuição de alimentos e kits higiene em 12 territórios aqui da cidade, né. A gente já completou com essa última entrega que a gente fez sábado, a gente completa o número de 450 cestas sendo entregue entre diversas famílias aqui desses territórios, né. Então a gente está fazendo essas ações de distribuição, mas também trabalhando a questão da comunicação que realmente faz chegar a informação, né. Por a gente saber que existe uma comunicação que não dialoga com a realidade da gente nas periferias, a gente cria a nossa própria comunicação e mantém os outros favelados também, como nós, informados também sobre a questão do coronavírus, mas também a gente faz questões críticas, né, sobre o atual governo, sobre algumas questões de debate político através dos nossos comunicados, que hoje já foram espalhados em mais de 20 comunidades, né? A Rede Tumulto também hoje está atuando com pontos de apoio estratégicos na comunidade do Arruda e de Santo Amaro. São pontos de apoio, pessoas que ajudam outras pessoas a se cadastrarem na questão do auxílio emergencial, a dar um suporte sobre uma dúvida, uma transferência, né? E a gente vem fazendo materiais, tanto online também, de trazendo provocações sobre alguns dados e gerando um debate também através das lives, para que as pessoas se entendam e se vejam como sujeitos políticos, né? A Rede Tumulto tem atuando dessa maneira, sempre online, mas offline também, por fazer chegar nas pessoas diretamente uma informação que seja efetiva. Yane também destaca a importância de uma comunicação feita pela periferia e para as periferias. A importância da comunicação na periferia, como em qualquer outro lugar, é muito grande. A mídia hoje a gente tem que enxergar ela como mais um braço do Estado, né? Como mais um poder. A gente vê, né, a quantidade de comerciais que passam, por exemplo, do serviço do Estado, e a gente sabe que convive e que precisa desses programas, que não é verdade, né? Tudo que eles passam na televisão. Então a gente vem com essa maneira de comunicação que funciona, com essa maneira direta de linguagem e efetividade, sabe? Para ser uma troca de comunicadores de periferia para periferia, questionar e colocar suas ideias em pensamento no corre, sabe? Sempre em rede, fortalecendo várias comunidades e trocando ideias. É assim que a gente tem feito o trabalho na Rede Tumulto. Estamos com a vaquinha aberta, vamos chegar junto de longe, quem puder chegar junto e fortalecer uma vaquinha coletiva para ajudar tanto a Rede Tumulto como também o Movimento pela Vida das Nossas Mães, que trabalha com empregadas domésticas que não estão tendo a quarentena remunerada, e a Kombi do Cores do Amanhã, que também é um coletivo que está com a sua Kombi quebrada, precisando de ajuda e fortalecimento. Se quiser contribuir com a Rede Tumulto, Cores de Amanhã e pela Vida de Nossas Mães, procure a campanha Chega Junto de Longe. E para finalizar, se liga no recado de Yane. Fica o salve aí, a favela é muita potência e resistência, sabe? Não vamos se dar por vencido no meio dessa questão da pandemia. É mais um inimigo que foi colocado para a gente. O Estado está nos empurrando para a rua, o Estado está nos empurrando para o não isolamento, né? Mas a favela sempre vai estar unida, né? Independente da dificuldade que a gente vier a passar. É sobre isso, a favela é potência, a favela é criatividade, e a gente vai continuar criando e comunicando e informando também várias outras periferias da cidade. Ao final do informativo, você irá escutar o primeiro episódio da série Existo, produzida pela Rede Norte e Nordeste, que conta com 10 episódios de podcast. A iniciativa foi criada durante a pandemia por 5 jovens de periferias e comunidades de povos tradicionais do Norte e Nordeste do Brasil, que querem pautar a juventude negra e indígena. Juventude atravessadas por diversas questões que nos impactam desde antes da pandemia e que se intensificam neste momento. E nesse primeiro episódio, contam com a presença de Yane Mendes, que vai conversar sobre as violências de Estado, logo depois do informativo radioativo. Segura aí! Amamentação durante a pandemia. Momento Saúde. Informação é o melhor remédio. A amamentação tem se tornado um dilema entre as mães diante da pandemia do novo coronavírus. É possível e seguro amamentar em meio à crise sanitária que estamos vivendo? Mesmo que a mãe apresente os sintomas da Covid-19, A enfermeira obstetra e parteira urbana Rafaela Carvalho responde essas perguntas e explica que o vírus não é transmitido pelo leite materno. O que precisa ficar claro é que tudo é muito recente e estudos estão sendo realizados, podendo sempre surgir novidades sobre esse assunto. Mas o que se sabe até hoje é que o vírus não é transmitido pelo leite materno. Rafaela Carvalho orienta que as mães não parem de amamentar os filhos e reforça a importância do aleitamento. A amamentação é até recomendada, mesmo se a mãe estiver infectada ou com suspeita do Covid-19, pois os estudos recentes mostram que os benefícios do leite materno são maiores que os riscos de transmissão do coronavírus. Os cuidados com a higiene são fundamentais para as mães que estão amamentando. A pediatra especializada em cuidados materno-infantis, com ênfase em amamentação pelo Instituto Mame Bem, Vanessa Ramalho, faz o alerta. A gente, quando fala, a gente libera algumas gotículas. Então, isso sim, a gente precisa bloquear. Sempre que a genitora for amamentar, ela deve estar de máscara, cabelos presos, lavar bem as mãos e os braços, evitar falar enquanto estiver amamentando ou ordenhando, trocar essa máscara a cada mamada, a cada ordenha, ou caso ela fique úmida, deve-se evitar que o bebê toque no rosto da mãe enquanto ele está amamentando, para que o bebê não entre em contato. Vanessa Ramalho dá um recado para as mães que estão passando por esse momento difícil. Eu sei que são recomendações muito fortes e difíceis, né, de se seguir diante de uma situação de puerpério, em que a mulher já está tão mexida, um bebê que chega, que demanda tanto, mas sintam-se abraçadas, fortalecidas. Será um período de apenas 14 dias de afastamento, caso você seja um caso suspeito ou confirmado, e vocês vão sair ainda mais fortes dessa. Um abraço! Essa reportagem foi apresentada por mim, Larissa Correia, e produzida por mim e Ana Alice Barros, com a supervisão da professora de comunicação social, Ana Veloso. Toda a nossa equipe é formada por estudantes dos cursos de comunicação, pois a Rádio Universitária Paulo Freire é uma rádio escola. Momento Saúde, uma produção da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE. Indicação Cultural, lançamento do zine Ocupa GP Aurora, uma ocupação em quadrinhos. Na última segunda-feira, 15 de junho, o Grupo de Ação e Pesquisa das Ocupações Escolares, GAPOI, lançou o zine Ocupa GP Aurora, uma ocupação em quadrinhos. O zine conta a história da ocupação da Escola Ginásio Pernambucano pelos estudantes no ano de 2016. A ocupação durou mais de 30 dias e tinha como objetivo lutar contra a aprovação do projeto de emenda constitucional do teto dos gastos e do sucateamento geral da educação pública. A data escolhida para o lançamento, 15 de junho, é uma homenagem ao aniversário de 74 anos de Jonas José de Albuquerque Ramos, estudante e dirigente do Grêmio Estudantil do Ginásio Pernambucano, que foi morto pelo Exército Brasileiro no ano de 1964, num protesto contra a ditadura. O zine conta sobre os preparativos da ocupação, a luta das mulheres contra a opressão de gênero dentro desse processo e faz um chamado à organização estudantil e popular. Para mais informações, é só acessar o Insta da Ocupa GP Aurora. Nós deixamos o link para o zine na postagem que acompanha este programa no nosso blog, radioaconchego.milharal.org/informativo11. Esse foi o Informativo Radioativo. Vamos ao ar todas as terças, ao meio-dia, e nas quartas, às 8 da manhã. Você pode encontrar este e outros programas lá no nosso blog, radioaconchego.milharal.org. E se você quiser enviar comentários ou sugerir pautas, é só mandar um alô no nosso número 997215409. Repetindo, 997215409. Ou procura a gente lá no Telegram, @aconchego. Este programa foi produzido pelos integrantes da Rádio Comunitária Aconchego, Gus Cabreira, Saci Pererê e Pri Oliveira. Carro de família vira carro de quadrilha, mas o alvo é sempre preta, isso nunca confundiu. Furadeira vira arma, guarda-chuva. E aí galera, eu sou Yane Mendes, cineasta periférica de Recife, Pernambuco. E hoje iniciamos a série de podcast do programa Existo, Rede Norte-Nordeste. Cinco jovens de periferias e comunidades tradicionais do Pará, Pernambuco e Fortaleza se juntam para mostrar a potência das juventudes e provocar a descentralização dos olhares e ouvidos de todos vocês. Vamos ter 10 episódios que falam por perspectivas diversas a partir da nossa vivência nos nossos territórios, trazendo os desafios e enfrentamentos dos jovens pré, durante e a cobrança pelo pós-pandemia do Covid-19. Nesse primeiro programa, o tema é Juventudes e Direitos Violados pelo Estado. Sabemos que a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Hoje, no nosso país, esse número se intensifica também por conta do coronavírus. Mas não temos, por exemplo, o número de pessoas negras que morreram pelo vírus sendo disponibilizado pelo Estado. Por que será que os governantes tendem a não disponibilizar esses dados? Muito menos encontramos o número de quantos desses jovens perderam suas vidas durante a pandemia das mãos da polícia, que pratica dentro de nosso território, com o nosso povo, diversas violências marcadas pelo racismo. Hoje, para contribuir com o papo, vamos sacar a ideia de Pedro Estilo, acelerador social do Recife, e uma jovem negra da Nanideia, no Pará, que preferiu não se identificar. A polícia, na verdade, significa segurança para a burguesia, né? Para quem tem grana. Quando a gente está no espaço comum, tipo a praia, e a polícia chega, ela está fazendo a segurança dos prédios, está fazendo a segurança de quem tem dinheiro, né? Fazendo a segurança da galera, que ela foi feita para fazer segurança, né? A polícia nasce depois da escravidão para proteger essa galera aí que tem grana, playboy. E aí a segurança é para essa galera, assim. Para a gente nunca foi segurança, pelo contrário, sempre foi mais treta e problema. Ah, é algo muito difícil, né? Porque eles violam o nosso corpo sempre, né? Seja numa abordagem, né? Passando dos limites e batendo, ou humilhando, ou constrangendo, ou te levando pra delegacia sem ter motivo algum, só porque eles querem, né? É muito difícil fazer as queixas, porque a corregedoria também são policiais. A gente que já tem essa experiência com isso, acaba denunciando lá na Comissão de Direitos Humanos, na Assembleia Legislativa. Mas a maioria da galera não tem acesso e tem medo de retaliação, né? Como já aconteceu com a gente também. Pra gente é foda, porque a gente não é como se fosse terra de seu ninguém, né? Tem canto nenhum que pune os caras, é muito foda isso. Quando vai acontecer alguma coisa com os caras, é porque fizeram alguma coisa muito grave. Na verdade, tem gravidade em várias coisas que essa galera faz aí, que a polícia faz no dia a dia da periferia. É isso, meu nome é Pedro Estilo, sou acelerador social, tenho 30 anos, da cidade de Recife, estado de Pernambuco. É nóis. Eu sou mulher preta, tenho 19 anos de idade, sou do bairro Águas Lindas, no estado do Pará. No último domingo do ato de Vida Negras Importam, que nem ocorreu, mas todos foram detidos, eu vi muito silenciamento rondando a delegacia toda. Apesar dela estar cheia, a gente via muita gente coagida, com medo de falar o básico. Eu era uma dessas pessoas, apesar de já ter passado por um trauma de ser agredida por dois policiais, ter me silenciado e não falado nada, e só acolhido o meu trauma e deixando ele crescer cada vez mais dentro de mim, e estar dentro de uma delegacia cheia de policiais, eu não sei se aprofundou ou se curou o meu trauma, mas a gente não pode ficar em silêncio diante dessas situações. A gente tem que falar, a gente tem que expor, a gente tem que falar a nossa verdade, o que fomos fazer, por que fomos e como fomos violados durante essa detenção que a gente levou, né? Ser detido em si já é uma violação de direito, né? Ser baculejado, ser revistado já é algo que a gente, como negros e negras periféricos, a gente vive isso no nosso cotidiano. É uma violação muito grande. E a ser detido e ver que ao passar pela polícia, pessoas brancas simplesmente passam despercebidas e nós não. Somos revistados, somos tratados como bandidos altamente perigosos. E nosso corpo é violado. Nosso corpo é violado de uma tal maneira que aprofunda traumas imensos dentro da gente, principalmente nós mulheres. Eu já fui revistada por dois homens e eu não pude questionar, porque se eu questionasse, eu apanhava. seja no dia de um ato, pedindo para que as nossas vidas sejam valorizadas, já que somos a população que mais está morrendo, seja por Covid-19 ou diversas outras maneiras, seja na entrega de cesta básica, seja no nosso dia a dia dentro de nossas casas, temos esse inimigo declarado e não sabemos onde podemos prestar esse BO do Estado. Polícia significa segurança para quem? Esse podcast foi financiado pelo Fundo de Incentivo a Comunicadores de Periferias do Desabafo Social. Nossa equipe é formada por Rafa Castro, Walter Oliveira, Joyce Vidal, Nayane Queiroz e Iane Mendes. Esse foi o programa Existo, Rede Norte e Nordeste, que unifica num produto visões do Pará, Pernambuco e Fortaleza. Este episódio teve a trilha sonora do artista de Recife, Alcado do Canal, e o canto do povo e o Jah, com a edição de Walter de Oliveira. E não esqueçam, toda segunda vai estar disponível para o mundo nas plataformas online e principalmente distribuída estrategicamente de maneira offline, para que chegue realmente em quem tem que chegar. Carro de família vira carro de quadrilha, mas o alvo é sempre preta, isso nunca confundiu. Furadeira vira arma, guarda-chuva.